3454, decola de Salvador 17, mantenha pro até 3 mil pés após inicia a curva na saída Aron. Chama o controle 119 decimal 35. Antena proa após 3 mil Aron 3454. Oi, bom dia, Lua 982, sinais, nave, pista 28, marcha da Havana. Lua 982, tráfego avistado, livre pouso, pista 28, vento 290 graus com 03 nós. Livre pouso, pista 28, Gol 982. Confirme a altitude que avistou? 1.600. Sente. Bom, 982, poderia confirmar durante a aproximação entre a 10ª e a 5ª milha chove? Afirmo, uma formação grande na mais ou menos na 10ª e 5ª milha até a 12ª milha. E a 1.600 pés totalmente visual. Sente. Então, poderia apenas confirmar, chove entre a 10ª e a 5ª milha? Afirmo. Grato, chama o solo agora 1219, solo foi 19, 19. Vai chamar 219 ou 982. Alô, bom dia, Gol 982, Bruno, escuta. Gol 982, prossiga Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette 04. Salvador, bom dia, o Cardeal 50. Cardeal 50, Força Aérea 7050 para Porto Seguro, qual o nível? Bomba centena, está com 07 a bordo. Uma centena será coordenado, qual é o horário AOBT do Cardeal 50? Era aos 13 Zulu. Confirme? Era para as 13 Zulu. Ok, 13 Zulu, aguarde um instante. Autoriza a guarda acionada? Acionamento por conta e risco, quem negar 1014, aguarde para a cota. Chama para o táxi. Livre para o chefe no método 3987. Decolada 28, com curva à esquerda, saída Coral, o transponder é o 0271, controle em 1935, cotejo. Autorizado, posto seguro, Golfo 677, uma centena, decola 28, curva esquerda, saída Coral, sinal 0271, controle 1935, cardeal desligado. Correto, cardeal está livre, acionamento, chama para o táxi. Affirmative. We have the running sign, 3896. Clear to land runway 28, wind 290 degrees, 06 knots. Clear to land 3896. 3896 on the ground at 28. Could you confirm the ceiling that you saw the Hanoi 28? Approximately 70 feet. 700 feet. Roger. Contact 1219 decimal ground, decimal 9, ground Salvador. 1219.3896. Salvador ground 3896 for navigator. 3896, enter in the apron 3 via taxiway Kilo, call me to enter the main apron. That's 3896, we'll follow via Alpha and maintain position before Juliet. Via Alpha, we'll maintain position before Juliet. That's 3896. Para o taxiway de mensagem 2000, a gente tem 107 a bordo, 330 for down. Total 3 de 30, qual é o problema? 107, senhor, 107. Perdão, não consegui copiar. 107 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Fortaleza. Ok, 107. Então tá livre de contornar essa ilha à sua direita e manter a posição antes da Juliette, ok? Comandante da Júlia, 6726. 3896, clear to enter via Juliet to gate number 2, attention for the webjet jet. Clear to enter via Juliet, could you confirm, is it gate number 2, 10396. Está livre, prosseguir via Alfa e Golf até o ponto espera da 28, ajustado 1014, quando o ponto é 283. Tem um voo e um bom dia. Alfa, Golf, ponto espera 283. Obrigado, senhor. Bom dia. Mantenha a posição e chame para novo pushback. Salvador, triplo 54 no 4. 54 no 4 visual. Afirmo, 54 no 4. Triplo 54 no 4, livre pouso, pista 35, pista molhada, o vento de superfície 300 graus com 04 nós. 54 no 4. Tá no ponto esperando até o próprio cruzamento cardeal, subsidiário. Gente, inicia a remetida, 5-4 no 4. 5-4. Mantendo a proa, subindo para 1 mil pés, aguardando transferência. 5-4-4. Corre o Webjet 6726, na ponte espera da 28, tá pronto. O Webjet 6726. Oi, Webjet 6726. 6726, torre. Ponte espera pronto, senhor, da 28. 7, mantém a posição. Até. Trip 54 no 4, confirma a intenção, fazendo um 360 agora pela esquerda. Afirmativo. Sente, suba para 1 no mil pés e chame o controle, Salvador. Corrigindo agora, mantendo 1 no 1500. Afirma, tá. Chame o controle agora em 119.35. Ok, então você vai fazer, efetuar a estrada, 1935, 54 no 5. 54 no 4. Confirme. Solo cardeal 5-0. Aguarde, cardeal 5-0. Cardeal 5-0, tá livre cruzamento, após prossegue na alfa até a Golf. Quando o posto a decoragem a torre 18-3, que negar 1014, qual é o PB, por favor, do cardeal? 07. 07, ok, bom voo. O objeto 6726 linha e mantém pista 28. Linha e mantém 6726. Objeto 6726, após a decolagem, mantém a proa até 3 mil pés, após iniciar a curva direita na saída Aron. Ok, confirmando, vai decolar em livre ascensão. Quando cruzar 3 mil, direita Aron, é isso? Afirma, após cruzar 3 mil pés, curva direita na saída Aron. Inicialmente mantém a proa até 3 mil pés. Ah, tá ok, mantém a proa até 3 mil pés, após direita Aron. Ah, está livre decolagem? Afirmo, vento 30 graus com 202 nós, o objeto 6726. Livre decolagem, pista 28, objeto 726 decola de Salvador aos 37, chama o controle 1-9-35, bom voo. 435, bom dia, Salvador, bom dia, 1983, com informação Zulu, autorização 400, São Paulo, Guarulhos. Confirme 1985. É o gol 1983. Ah, ok, 400, Guarulhos será coordenada, guarde instante para a cópia no 983. A informação é a Zulu. Ciente da Zulu. Solo está 3602 no portão 03, pushback e acionamento. Está livre, puxa acionamento, chama para o TAC 3602. Livre, chama para o TAC, é confirmando que está 28. Afirmativo, 28. Obrigado. Cardeal 50, ponto espera 28 pronto. A gente mantém o ponto espera, o cardeal 50. Torre Salvador, gol no 260. Tá, passou Serra Vitor 363 no GPS. Gol 260, prossegue na NR nave 28, continuando a aproximação, informa ajuste no 0 no 4, o vento 270 graus com 03 nós. Informando que agora há pouco estávamos operando visual, agora a visibilidade restrita, estimando em 13 mil metros. O teto avaliado em 900, 800 pés. Continua a aproximação, reporte visual com a cabeceira 28. Reporta lá visual com 260. 400, autorizado para São Paulo, Peruíste 50, na decolada 28, mantém a proa até 3000, após curva à esquerda, cumpre a gole, depois Eval, então eu 5031, transponder e o controle 19935, o gol 93. 1983, correto, chame quando pronto para o puxo de acionamento. Chama ali. Cardeal 50 se encontra no ponto de espera. Poderia confirmar se já chove sobre a cabeceira 28? Cardeal 50 na escuta da torre? Cardeal 50 na escuta da torre? Minha informa chuva sobre a cabeceira 28, em ascensão sentido 28 no 0. Afirmativo, é, confirmando, chuva leve. Chuva moderada sobre a cabeceira 28. Certo. Do gol no 260. Ciente, compro o perfil da carta, subindo para os 040, corrigindo 4 mil pés, mantendo a proa, aguardando transferência para o controle de Salvador. 7 gol no 260. copiado, 2h55, com fins 123 a bordo, TAM 3602, está livre o táxi via Índia, Alfa e Golfo até o ponto de esperada 28, ajustado no 0 no 4, quando pronto, a torre 183 para a decolagem. No 0 no 4, Índia, Alfa, Golfo, ponto de espera 183, obrigado, bom dia. Voando 260, subindo para 4 mil pés, mantendo a proa, chama o controle 119.35. Motivos de condições meteorológicas? Afirmo. Sente. Salvador 354 no 4, um pedido da Renata para 28. No 4, quanto à aproximação, informando que o Bang da Gol, a sua frente, iniciou remetida devido a não conseguir visualizar, não conseguir avistar a cabeceira 28. Informa chuva moderada sobre a cabeceira 28, teto nos mínimos, estimando 500 pés e visibilidade 2.500 metros. Continua a aproximação, vento 200 graus com 0,3 nós, reporte visual com a cabeceira 28 ou iniciando o procedimento de arremetida. Fala, lá, 354 no 4. Executa o RNAV ou via RDME? RNAV, para 28. Sente. Salvador, o bom 765. 765, aguarde. Solo, cardeal 50. Cardeal 50, solo. O cardeal 50 estava negativo contato com a torre e está retornando agora na sua escuta. Cardeal 50, tente novamente contato com a torre 183, ok? Vai tentar o 50.